bem-vindos a mais uma emissão do Director's Cut. Desta vez com o trio Pedro Figueirinha. Olá, Pedro. Isto é a repetição do que aconteceu semana passada, em que não se percebia nada. Em que eu estava debaixo d'água. Sim. Não, basicamente estavas com a capacete de Darth Vader em cima. Ah, mas eu percebi o que é que é isso. E isto aqui sou eu, sim. Também quero deixar já agora, antes de mais nada, quero deixar o nosso público, sobretudo as meninas aí em casa que nos ouvem às toneladas, que eu peço desculpa de estar de bigode e eu dentro de uns Vira para a webcam e mostra o bigode. Dentro dos dias eu irei estar de bigode. Não, elas não precisam do webcam, naturalmente veem que isto é aqui... É para fazeres como os nossos colegas do comercial fazem, vá. Nós não temos o webcam, o único problema é que... Se vocês virem, eu estou com voz de bigode. Voz de bigode? Não, basicamente isto é assim, é como uma voz normal, só que estás a ver, é um bocadinho mais brejeira. É um bocadinho mais brejeira e não sei quantos mais. Porque coisa, e as gajas? Onde é que estão as gajas? Isso é um bocado para o Bento também. Ah, então vamos repetir o episódio da Flor Bela, não é? Sim. Acho que fomos o mais brejas possível desse episódio. Não é impossível. E já agora quero deixar-vos aqui com uma reflexão que eu tive na festa da Adriana este sábado, quando estivemos no Bairro Alto, que é basicamente... Se uma pessoa, imagina, por exemplo, taxi driver. Taxi driver é um... Taxi driver é normal, mas se fosse taxi driver escrito em português, seria o taxista. Não teria o estilo que tem a taxi driver. O condutor de táxi. Não, podia ser o fogareiro. O fogareiro. Eles arranjavam a maneira de mudar o título para uma coisa completamente idiota. Tipo... Malucos no táxi. Estrada sem fim. O mudador de mudanças. Não. Uma coisa genérica. O homem por trás. Taxistas à solta. Aquele típico penteado punk. Ora... Em vez de desarmarmos em espertos, vamos já falar das notícias desta semana. Ora, a primeira é que o Sr. Shyamalan é um tipo muito realista, é um tipo muito realista e modesto, é modesto, o rapaz. E ele diz que, para ele, After Earth, o filme que ele está a fazer com as duas gerações de Smith, com o Will Smith e com aquele rapazito que eu odeio. Do Karate Kid? Do Karate Kid, exatamente. Ou Kung Fu Kid, ou como é que ela se chamou. Karate Kid com Kung Fu. Eu comparo o filme ao Jurassic Park e àquele filme muito pequenino chamado Tree of Life. Diz que é muito, muito bom. Qual é que é o problema? Tu tens de fazer publicidade, pá! Ouve lá! É muito modesto! Pô, vem-me ver a porcaria dos anúncios em todos os cinemas e não sei quantos mais. Ah, não sei quantos mais. Bastante parecido com este. Ou não sei quantos mais. É melhor que este. Não sei o quê. Estás a ver? Eu acho que é pura e simplesmente. É uma daquelas coisas que se dizem para fazer publicidade a um filme. É como aquela coisa da Chloe Grace Moretz a dizer que o que ele fez, que o Tim Burton fez no Dark Shadows, é pura e simplesmente game changing. Mas há uma diferença. Há uma diferença? Eu não vejo que haja. Peço desculpa. Deixa-me acabar a frase. Há uma diferença entre comparar o Maxi Bon com o Magnum Sandwich e comparar um gajo que faz o Avatar com um gajo que faz o Tree of Life. É o Wester Bender. Avatar. Sim, esse Avatar. Não é o outro. Qual é que é a sinopse do filme? Que eu, para quem não sabe... Mas atenção, o Avatar tem muito mais a ver com o Tree of Life do que o Wester Bender. Estás a falar de que Avatar? Sim, o dos azuis, porque tem muitas árvores e não sei quantos mais, e a música calma, e é muito bonito. Não tem imagens de mãos suficientes para eu ter vontade de lavar a roupa. Sim, pés. Pode para o Tejo. Então, mas a sinopse deste é o quê? Tu vês fotografias... Não me deixas saber o que é o filme, rapaz. Eu fiquei extremamente curioso. Ele vê... É esse tipo de Pavlov. Ele mostra-te as mãos e tu vais lavar água para o protejo. Sim, aqueles tanques das lavadeiras. Está a mensagem subliminar-se aí à frescura daquilo. Flexo condicionado, sim. Sim. Estavas a dizer. Quero saber como é que é a sinopse. Ele disse Jurassic Park, eu fico com as antenas no ar, não é? Então é assim. Tan-tan-tan-tan! E senhor inseto. Já está o meu detector de tiranossauro a funcionar. Conta lá. As duas gerações Smith. Que já funcionou tão bem. Incluindo o Morrissey. Estão numa navezinha. E vão parar a um planeta distante. Planeta distante da Terra, supostamente, noutro tempo. Porque há dinossauros e há coisas do género. E isso é completamente a árvore da vida, porque tem dinossauros. Está bem, pronto, já percebi. Entretenimento familiar, mas denso. Eu só espero uma coisa. Espero que finalmente o M. Night Shyamalan volte a ter os pés assentos na Terra, tal como espero que o Brian De Palma volte a fazer bons filmes. E espero que nós voltaremos a ter coisas mais decentes da parte dele. Assentes na Terra como uma planta. Enterrados, enraizados na Terra. Não, a sério, ele ultimamente, por um lado, tentou fazer um filme que ele gostava muito, mas não conseguiu, foi Vila. Depois tentou sair um bocado de pé, foi para A Senhora da Água. A piada não é de propósito. Depois tentou voltar a fazer aquilo que ele fazia bem no acontecimento, só que repetiu-se a si mesmo e ninguém gostou. E depois já fez o Avatar, que é outra vez a tentar ver se conseguia fazer uma coisa diferente que lhe desse um bocadinho de gozo. E eu gostei do Devil, apesar de não ter sido realizado por ele. Foi só produzido? Não sei se foi escrito também. Acho que foi só produzido. E que já agora... A protagoniza precisamente um dos protagonistas do Prometheus. Pois é. É o outro gajo, entre aspas. Sim. É o namorado da Naomi Rapaz, não é? Exatamente. I Stand Corrected, ele também escreveu. Também escreveu, exatamente. Eu gostei do Devil, por acaso. Tendo em conta que o M. Night Shyamalan também fez o pequeno Stuart Little. E para crianças nem sequer é muito mau. E é com o Dr. Oz, não é? Sim, é. Bom, continuamos. Bons tempos. Ora, o Dark Knight Rises aparentemente era para incluir mesmo o Riddler. Eles queriam obrigar. A Warner Brothers estava a pressionar o Sr. Christopher Nolan a pôr o Riddler e adivinham a quem é que era para fazer do Riddler. Eu vi a notícia, portanto vou deixar o António. Quem? Espera aí, calma. Não é o Johnny Depp, como se tinha falado. Também nem é o Guy Pearce. Nem o David Bowie. Nem o David Bowie. Podia ser o David Byrne também. Calma. Não podia ser o Gordon Levitt. Portanto, para o Riddler, eu escolheria o David Tennant. Não, pensa nos atores que ele já usou. Com que ele costuma usar, sim. Que ele costuma usar. Portanto, usou num passado recente. Num passado recente. O Hugh Jackman. Mais recente que isso. Não posso! A sério, esse mesmo. Leo. Sim. Não, foi o Hugh Jackman, mais recente, passado mais recente do que aquele que o Hugh Jackman. DiCaprio. Sim, Leonardo. O Jackman como Riddler ficava muito difícil. Hell? Com sotaque e tudo, devia fazer com sotaque. Sim. Eu sinceramente dito, eu estou a ver muito mais. Eu até consigo ver mais o Hugh Jackman a fazer The Riddler do que propriamente dito de o Leonardo DiCaprio. Epá, eu só estou contente dos dois não entrarem. Acho que nem um nem outro. Qual é que é o problema do Leonardo DiCaprio? Ele é um bom ator. É, mas não estou a ver um Riddler da parte dele. Ou se calhar estou demasiado habituado ao Jim Carrey. Como não estavas a ver o Joker quando o Heath Ledger fez Joker, sim. Good point. Os produtores. Eu lembro isto sempre às pessoas. Os produtores de Dark Knight Rises estão a dizer que o final é muito emocional e dizem que só o Christopher Nolan é que conseguia fazer isto porque eles consideram aquilo suicídio comercial. Eu não vou dizer mais nada porque eu acho que eles estão mesmo a dizer como é que isto vai acabar. O morcego pendura as asas, pronto, o morcego morre. Pendura as asas. Sim, exatamente, porque eu vejo. É uma pessoa entrar nas grutas e ver logo assim, tipo, cabides com asas às portas e chapeleiras. Sim, mas pronto, ele deve provavelmente morrer no fim. Ele ascende, mas não deve ascender muito. Sim, não, deve bater tipo nos balões de hélio. Tipo os balões de hélio. Fica com buracos nas asas. Aquela nave não foi uma boa ideia. Meninos e meninas, senhoras e senhores, regozijai, o Jorge Lucas vai-se reformar. Opa, isto é perfeito. Isto nem sequer foi apanhado. Não podias pedir mais. Pá, quanto ao Jorge Lucas, eu não sei, mas tendo em conta que ele já se prometeu que ia reformar 3 mil vezes e ainda não se reformou. Ele agora que se reforma tem mais tempo para mexer na saga Star Wars e em vez de editar dia sim, dia não, pode corrigir todos os dias. Dia sim, dia sim. Sim. Sim, todas as horas. Não, eu sinceramente digo-te, não tem a ver com o George Lucas, mas tem a ver com o Peter Jackson. Eu não estou nada à espera. O Senhor dos Anéis foi o nosso Star Wars. Quer queiram, quer não. Sim. O Senhor dos Anéis é o nosso Star Wars em tudo aquilo que a saga tem. E basicamente eu acho que este Hobbit que as pessoas estão todas à espera vai ser um bocadinho o Episode 1. E o 2. E o 2. Bem, a história... começar a história é mais infantil, por assim dizer. E é mais suave. Agora, eu na altura estranhei. E foi esticado, e foi sim, um exatamente, livro de nada. Exatamente isso que eu ia dizer. Eu estranhei, quer dizer, ele não divide os Senhores dos Anéis em vários filmes. Pelo e divide... pensei que era o regresso da palavra sóbrio este geral. Não, mas ele divide o Hobbit, que é pequenininho, em dois filmes, pá, não percebi como. Ele já está a juntar mais história, está a juntar a história da Galadriel. Sim, eu lembro de ler isso, sim. E acho que é a história do Gandalf também, o que é que o Gandalf vai fazer quando ele desaparece. Yeah. É, exatamente. Que isso supostamente está no outro livro, mas eu não li, eu não sei. Mas sinceramente, dito, estou com um medão aqui deste Hobbit, que é qualquer coisa de espetacular. Eles deviam começar o filme como começa o Silmaril e Anne. Eles deviam começar, era por não fazer este filme, que é para terem a certeza que não vai ser um flop. Tem fé, rapaz, tem fé no sim. Homem, que ele é capaz de fazer isto. Tendo em conta que os últimos filmes que ele fez foram tão bem recebidos pela crítica. Pá, eu gostei do Lovely Bones, não tenho problema nenhum com o Lovely sim, Bones, eu gostei bastante. Mas é que o Lovely Bones, o Lovely Bones é um bocado chatinho, diga-se de passagem. O Stanley Tucci faz um bom trabalho, mas é bastante chatinho. Pelo menos é o que eu acho, apesar de ter truques de cama interessantes e não sei quantos mais. E por outro lado, o King Kong, eu gosto do King Kong, mas quero dizer, eu acho que também a crítica gostou do King Kong, mas as pessoas acharam que aquilo era um bocadinho Eu acho que o filme perde muito gás quando saem da ilha. Eu lembro-me que, pá, eu como podem imaginar, pois claro, o tipo que vê dinossauros, exatamente, etc. Eu adorei o King Kong durante a parte toda em que eles estão na ilha. E depois, quando eles vão para a cidade, aquilo é um bocado aborrecido, pronto, por assim dizer. É tipo, tu falas muitas vezes no problema do Casino Royale, que é ter o clímax muito cedo, antes do fim. Mas eu acho que o Casino Royale é um bom filme. Exatamente, mas acho que o problema no King Kong é semelhante. Claro que aquela sequência de ele subir à torre é famosa, mas acho que as melhores partes estão todas na ilha. E pronto. Não é por acaso do Jack Black? Não. O Jack Black é um gajo porreiro, vá, mas... Você e para casa aí? Não, ele é um gajo porreiro e até esteve bem no filme, mas a segunda parte não gostei muito. A parte de quando ele sai da ilha. A segunda parte? Não, o terceiro ato. O terceiro ato, sim. Último terço. Vá. Último terço. Próxima. Coisas que não precisamos, parte 2. Vem o dia da independência outra vez. Não uma sequela. Não precisamos, fala por ti. Que dia da independência é dos bons exemplos de cinema e pipoca bem feito. Pois é. Então tu... Em julho de 2013, eu como bom americano que sou, não é? Sim. Em julho de 2013 vais mostrar o teu bilhete e o Roland Emmerich, como bom americano que é, um tipo que é alemão, bávaro, sim, ainda sim, por sim, cima sim, sim. Vá, continua, estavas a dizer? Estava a dizer que o Sr. Pedro tem que trazer o bilhete dele. Trago, sim senhor. Do dia da independência em 3D em julho de 2013, porque ele vai voltar aos cinemas. É um pretexto, tens para ir ver o Bill Pullman, que é um gajo porreiro que não entra em filmes todos os dias hoje em dia. Ele faz aqui um filme a cada 5 anos quase. Bom, eu estou à espera é quando eles começarem a lançar o grande ditador em 3D. Eu acho que há muitos filmes que tinham. Ou por exemplo, A Star is Born em 3D. Isso não era mal. Isso não era nada mal. E o Jeff Goldblum, pá. Também. Esse tem feito sério. Não, mas não falas no Jeff Goldblum, que aqui o Figueirinha começa já a dizer. E um The Fly em 3D? Querem? Ah, o remake da Fly está a falar há muitos tempo e que um dia deste vai acontecer. Remake ou reboot, pronto. Remake e reboot. Sim. Mas, o Jeff Goldblum também é um gajo porreiro. Agora o Bill Pullman, não sei o que é que ele anda a ver. Não é um gajo porreiro, é um gajo porreiro. Outra pessoa. Nice. Há um filme que eu gosto muito com o Bill Pullman, que é O Lago, que é um filme com um crocodilo gigante. Outra pessoa que se eclipsou sim. completamente é a Bridget Fonda. O que é feito dela? O que é feito da Bridget Fonda? Não, pergunto. Acaso, eu acho que está na secção desaparecidos do FBI ou uma coisa assim. Não, ela casou-se com o Danny Elfman. Exatamente, sim. E depois? Não, e depois virou ela... Virou dona de casa. Não, pá, ela deve ter querido deixar a coisa que era para criar filhos, não achas? Ah, tipo hobby. Não, era... Estou a brincar. Sim, exatamente. Ela tem coleções. Existem pessoas que fazem filatelia. Ela coleciona filhos. Fora, não, mas espera aí, calma. Isso aí já é o hobby da Angelina Jolie. Peço desculpa. Por fora, que era o que o Bruno queria fazer e não deixaram. No filme. Agora é atrizes importantes que desapareceram. Que é da Shannon Elizabeth. Ah, quem é? Que é quem? Feito. Que é feito da Shannon Elizabeth. Quem é? Quem é essa? A do Scary Movie e do American Pie e etc. E está aí. Tá, ela entrou no American Reunion, não foi? Foi. Deve ter sido. Sim, em contrapartida já ninguém fala da Mastro António. Vá, continuando. A sequela do Planet of the Apes. Rise of the Planet of the Apes, já temos. Sabes o que é que eu de repente apercebi? A sequela do Pai Natal. O Pai Natal também tem uma sequela. O Coelhinho da Páscoa. Sim. Vês como ele sabe. A sequela do Rise of the Planet of the Apes vai se chamar Dawn of the Planet of the Apes. Eu tenho um problema com isto. A ascensão não devia vir depois da alvorada. Eles não deviam chegar e depois ascender. Não, é que eles ainda... Não, tens de perceber. Os chimpanzés ainda eram um tipo de civilização muito underground. Os e agora é que vai desabrochar. Vão para o mainstream. Sim, vão para o mainstream. De qualquer forma, podemos contar com eles em 2014, com óculos bem grossos pretos. Sim, não. Isso aí era de antes. Os hipsters, aliás, houve a Rise of the Planet of the Apes, é mesmo o blockbuster hipster do ano passado. Tem o James Franco e tudo, que é um bocadinho hipster também. Sim. Eu sei porque é que ele está a dizer aquilo. Porque é que eu estou a dizer aquilo? Não é porque o nosso colega de blogs todo o filme? Não é só por causa disso. É porque é mesmo o blockbuster hipster. É mesmo, não tenho dúvida nenhuma. É que aquilo é o blockbuster hipster. Bem, eu estou a torcer para que isto se chame o amanhecer do Planeta dos Macacos. Não se vai chamar, não é? A chegada do Planeta dos Macacos? Não, a aurora do Planeta dos Macacos. Eles não vão dar nenhum destes filmes, destes títulos, não vão dar. Não. Eles vão chamar... Aurora Dourada. Planeta dos Macacos, Destino Cruel, uma coisa genérica assim. Escrito com a música do Toy e apoiado pela Planeta dos Macacos in the Bairro. Como é que se chama o Rise of the Planet of the Apes? Macacos in the Bairro. É... A origem dos Planetas dos Macacos. A origem dos Planetas dos Macacos, não é? Sim, é. Planeta dos Macacos a origem? Não, é a origem dos Planeta dos Macacos. Do Planeta dos Macacos. Dos Macacos. Macacos contra-atacam, whatever. Sim. Ora, Macacos ainda bairro. Continuo a achar que este aqui é um bom título. Macaco, mas não é só ainda, é ainda mundo. Macaco ainda bairro! O Sr. Joe Kernahan quer ter mais um projeto de coração dele, como foi o The Grey. E tal como ele teve que fazer para conseguir fazer o The Grey, vai ter que voltar a fazer um filme que a Universal quer que ele faça. Desnecessariamente. Primeiro teve que fazer o A-Team para o conseguir fazer. Que agora é vai bom. Ter que fazer um... É relativamente ao Pedro. É que ao final... É bonzito. Aquilo não é... É aquilo é inofensivo. Aquilo não faz mal a ninguém. O A-Team. O A-Team é muito fraquinho, pá. Eu acho que é ao final. O meu problema é ao final. De resto... E o final é muito estúpido. O final é muito, sim. muito estúpido. E a crise de identidade do BA. De resto... Sim. Mas sim, continua. Estavas a dizer? Para eu fazer o Cantinho, que é um filme que eu quero fazer sobre um tipo que é tipo... O Groundhog Day, é mais ou menos isso. Tipo o dia está sempre a repetir. Sim. Mas com assassinos. É um tipo que revive o dia todos os dias. A lutar contra os mesmos já assassinos. Já fizeram isso, chama-se repetir. Next. E tem o Nicolas Cage. Epá, é diferente. É parecido, mas é diferente. Pá. Sim. É parecido, mas é diferente. E não venhas com Source Code. Sim. Mas para eu fazer este filme vai ter que pois fazer. Pois não, mas Source Code não é com assassinos. O Source Code é com terroristas. Pois é. Na prática. Na prática, o resultado é o mesmo. Mudar a escala, exatamente. Sim. Para eu conseguir fazer isto... Vai estamos ter muito que fazer pós-modernos um, hoje. Vá, continua. Um remake do Death Wish. Do Death Wish? Bronson? Do Death... Exato. Death Wish. Death Wish. É daquele... É, não, calma. É aquele sonho, não é aquele. Vá lá, desta vez é não estás a falar comigo por falar mal. É contigo, desta vez. Sou ao mesmo. Exatamente, porque foste tu... És um speech nazi. Não é grammar neste... Precisamente, foste tu, Figueirinha, que tu disseste... Melali Loló, não foi Figueirinha? Não fui. Melali Loló. Isso é o reto tu. Eu continuo para mim que é um nome querido. Eu acho que é Lolo. Mais Melali do que Melani. Sim, Melali Loló e odeio tutu. Tatu. Armadillo. Mais notícias sobre o Iron Man 3. Adriana Armadillo. Porquê? Porque é Ode Rei. Ode Rei é uma deturpação da Adriana. Vamos prosseguir. É melhor, Iron Man 3. Que, segundo consta, vai ter um aumento de orçamento, precisamente pelo facto do Avengers ter sido bem sucedido, não é? Sim, senhor. Exatamente. Já vamos ter viões a dar com pau desta vez. Mandarim. Sim, o Coisa vai fazer da Mandarim. O Gandhi. Sim. Vai mudar de vida. Com os tacões altos. Vai mudar de vida, vai fazer do mal. Epá, que original. Há quanto tempo é que eu vejo sempre a fazer papéis de bom? Olha, por exemplo, o Ditador, o Transiberiano, o Prince of Persia. Ele faz sempre de pessoas santíssimas. O Shutter Island, aquela coisa é cinzenta. Sim. Não é preto nem branco. Sim. Depende da perspectiva que tens do filme. Sim. Ah, não, esperas aí. Ele fez um papel de mau. Foi o Hugo. Ele basicamente roubou o filme ao desgraçado do miúdo. Não se faz. Ainda não vi. Basicamente o Big Fat Liar. Sim. É aquele filme com o Paul Giamatti. Sim. The Hungry Like the Wolf. Sim, vá, continuando. Bem, Iron Man significa que dessa injeção de orçamento, pronto, uma parte vai logo para o Robert Downey Jr. Provavelmente. Vamos lá, uma recompensa por ter bom trabalho. O Robert Downey Jr. recebeu, se não estou em erro, 20 vezes mais do que o Chris Evans no Vingadores. Que é para fazer dinheiro. Mas o Chris Evans é dois super-heróis num só? Pode tirar disso à cara? Pode tirar disso à cara? Sim. Mas vai haver armaduras a dar com pau neste filme. Supostamente isto também mas vai toda a gente sabe que a razão pela qual a Marvel tem tido tanto sucesso é precisamente porque o primeiro Iron Man contava com o Robert Downey Jr. Portanto, claro, exatamente. Naturalmente que... Foi ali. Olha, obrigado por ter sido espetacular. Então vai aí coisas para continuares a ser espetacular. Docinhos. Vá, continuando. Por acaso foi um risco. Naquela altura foi um risco porque eu estava na altura em que estava a voltar depois das crises dele. A travessia do deserto. Depois... Depois ele está com a situação dele. Não, mas eu entender que ele ainda não estava enfiado. Sim. Na clínica, o Ricky Gervais já gozou com isso o suficiente. Sim. Mas vamos ter armaduras a dar com pau. Para quem conhece a história, vem a Iron Patriot, uma armadura que tenta imitar o Capitão América. Super, super americana, super nacionalista. Uau! Fabricada na China. O governo americano. Olha. Sim. Típico. Sim. Típico. O governo vai ter armaduras, outros pessoal vai ter armaduras, roubam as armaduras todas e basicamente é isto que eles querem dizer com voltar à caverna metafórica de onde ele saiu, porque ele vai ter que se reinventar para conseguir dar a volta à coisa toda. Sim, até parece que isso não foi o que fizeram no Iron Man 2. Por favor, arranjem ideias mais originais. Tinhas o War Machine com as outras armaduras. Diferente, pá. Isso ele tinha que salvar a si mesmo. Sim, está bem, não, mas basicamente teve de se reinventar. Cidade. Sim, vá, continuando. E para acabar as notícias, vem uma notícia espetacular. Isto é espetacular. Isto, se for tão bom como na teoria, é espetacular. Vem um filme chamado Grudge Match. Conta a história de dois lutadores de boxe, já velhotes. Tiveram sempre... Muito velhotes. Muito, muito velhotes. Faz pensar aquela luta no Up entre o Carl Fredrickson e o Muntz, o Charles Muntz. Mais é como se fosse assim, tipo, a luta dos miúdos na escola. Ainda não é andarilhos, calma. As duas múmias paralíticas de Hollywood, de Robert De Niro e Sylvester Stallone. Vai ser lindo. O filme Grudge Match vai ser lindo. Portanto, temos o Rocky contra a personagem de Raging Bull, que eu não lembro do nome. Jake LaMotta. Vai ser muito bom. Pois, eu também pensava que aquele filme com o 50 Cent ia ser muito bom. Sim. Pois é, que um pouco torto. Aquele filme com o 50 Cent ia ser muito bom. Eu acho que existe alguma coisa nessa frase que está muito errada. Então, tinha o Al Pacino e tinha o Robert De Niro. Exato. Então. Mas tinha o Joe Evnett. A Man Can Dream. Tinha o John Evnett. Sabe qual é que era o último filme que ele tinha feito? 88 minutos. 88 minutos. Os 88 minutos, pá! O senhor não paga imposto. Sim. Já agora, eu gostaria de dizer que... é meio do ano e tenho de dizer que este meio do ano tem sido espetacular. Este meio do ano teve muitos mais filmes do que eu gostei do que os outros meios anos passados. Sinceramente, dito, eu acho que este meio ano está a ser espetacular. Eu só desejo que o próximo meio ano seja muito bom. Olha, não me lembro do primeiro meio ano anterior. Sim. Já não lembro o que é que houve para... O okay, quê? Assim, comparar. Tipo, entre janeiro e... Yeah. Entre janeiro e junho deste ano. Não, deste ano. Passado. Ah, do ano passado tivemos, por exemplo, o 127 Horas ou o True Grit. Mas foram praticamente os únicos. E o Rango. E penso que um dos da Marvel também estreou no início do ano. Não. Na primeira metade, ou não? Foi o Thor. Foi o Thor, exatamente. Sim. Foi em princípios de maio. Maio, não foi? Sim. E depois o X-Men First Class estreou mais ou menos neste fim de semana. Uhul! Vamos falar do X-Men First Class outra vez, pá. Sim. Não, temos falado de Prometheus, é outro filme com não, o Michael Fassbender. Ainda não vi o filme. Mas nós já... Sim. Estou aqui a conter-me para não, sim, para não os assassinar brutalmente, em troca dos segredos que a mente deles possui. Ele está a segurar-se à mesa, tem noção disso. Vamos fazer um intervalo, antes que uma veia rebente. PUM! Alright, Tom, get the plane. Miami. South Beach, bringing the heat, Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like, can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for 2 days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I could spend a few days in. Miami, the city that keeps the roof blazing. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Yo, I heard the rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out, "Will we love your ass here?" So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this salsa meringue melting pot. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about 500 degrees in the Caribbean seas with the hot mommies screaming. Every time I come to town, they be spotting me in the drop Bentley. Ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fifth. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to Miami. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia e de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... Eu... Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Prepara os vossos ouvidos. Vem aí. Eu já tirei os fones. Calma. Ah, Rated R for Retarder é uma rubrica com o patrocínio da Cantina do Social. Ora bem, eu contradigo muitas vezes neste programa, como aliás nós fazemos todos. Porque eu, a semana passada, disse que não recomendava comédias. Adivinha o que é que eu vou recomendar esta semana? Um épico drama. Uma comédia, como é óbvio. E como... Porquê? Como falamos em... Quando é que tu começas a recomendar filmes do Bellatar cá aqui em coisa? O Manuel de Oliveira, o húngaro. Como vou falar em comédias, vou fazer a piada mais óbvia possível. Não, ainda não. Mais daqui a bocado. Quando este senhor não está ocupado a meter a mão no rabo do Yoda, Frank Oz é um realizador nhonhó. Não é? Faz falta a palavra nhonhó diariamente. Pronto. Sim. O último filme a minha que mãe eu... também já me afirmou o mesmo. O último filme que eu vi dele foi o Stepford Wives, com o Matthew Broderick e a Nicole Kidman. Sim, e eu... o... Stanley Tucci também, não é? Não, Stanley Tucci é o outro, Christopher Walken. Ah, pois é. Mas acho que o Stanley Tucci entrava. Glenn Close também. E eu arrependo-me bastantes vezes de ter ido ver ao cinema, porque o filme não foi nada especial. Eu sei que aquilo é um remake de um filme antigo, mas nunca vi o filme antigo. Arrependes-te bastantes vezes, acordas à noite às vezes com os frios. Não, ele acorda a chorar a meio da noite. Acordas um cavalo. Porquê? Sim. Não! No entanto, há uma pequena película deste senhor que ao longo dos anos teve ido a atingir o estatuto de filme de culto. E eu lembro-me que fui ver este filme há muito tempo ao cinema quando tinha 11 anos. E porquê é que eu fui ver este filme? Porque o meu primo, na altura, tinha medo que nos barrasse a entrada no American Pie. Eu tinha 11, ele tinha 13, era bastante provável que isso acontecesse. Antigamente as pessoas eram mais rígidas nas bilheteiras e nas entradas de cinema. Sim. Discordas? Discordo totalmente. Então, achas que agora são mais rígidos? O quê? Não, eu acho que tanto faz. Eu acho que... Se tu reparares, por exemplo, nos anos 80, tu podias levar... Estamos a falar da década de 90. Sim, década de 80 e 90. Tu podias levar uma criança a um filme de maiores de 16. Pronto. Se fores acompanhado com os pais... Mas podias... lá está, nós não estávamos acompanhados pelos pais. Por isso é que provavelmente nos barrariam a entrada no American Pie. Ok. Mas pronto. Passados estes anos todos... Eu fiz ver o Sorority Boys com essa idade. Nunca vi Sorority sozinho. Boys, acho eu. Não vejas. Recomendação. António Mendes. Sim. Anti-recomendação. Anti-recomendação. Ora bem. Passar não, dizer... não, é mesmo uma recomendação. Tu vais agradecer-me, quando fores velhinho, vais agradecer-me por não teres visto o Sorority Boys. É uma anti-recomendação, sim. Como eu estava a dizer, passados estes anos todos, independentemente do valor sentimental que o American Pie tenha para a nossa geração, porque realmente o tem, o filme que eu vou recomendar hoje é infinitamente melhor do que este. O que é que estás a tentar fazer? Isso foi muito perturbante. Um bocadinho, sim. Tem o valor sentimental. Este filme... Meu Deus. Não o que eu estou a pensar. Isso, eu nem vou descrever o que eu acabei de ver. O filme que juntou Steve Martin e Eddie Murphy conta ainda com a presença de Heather Graham, Terence Stamp, Robert Downey Jr. aqui antes da descida aos infernos e Jamie Kennedy antes dele se tornar no enorme douchebag que é hoje. Jamie Kennedy desde que esteve presente naquela E3 aqui há uns anos. Desde que foi presidente, sim. Desde que esteve presente. E insultou os gamers no Twitter e pronto, ele é um douchebag autêntico. É lá, douchebag, óbvio. O filme desta semana... Eu não acho que seja douchebag. Qualquer pessoa que eu conheça e que diga mal do Twitter... Ele não disse mal do Twitter. Ele no Twitter disse mal da comunidade gamer. Sim. Pronto. O filme desta semana tem o curioso título de Os Picaretas no Brasil, Bowfinger nos States e o Sem Vergonha em Portugal. Bobby Bowfinger is a small-time producer. You bring me Kit Ramsey and you got yourself a go picture. Eu nunca vi este filme. Como é que é possível? Isto é muito bom. Eu também não. Kit doesn't need Bobby. Incrível. But when you can't get Hollywood's biggest stars, well, round up some lookalikes. You have to improvise. Would you be willing to show your naked rear end in a movie? Yeah, I guess so. Yeah. Isto aqui era na altura em que o Eddie Murphy era a next big thing. Agora, coitadinho. Foi o Star Wars Heist, em que ele até fazia bem o papel, mas depois... Okay. Pá, sinceramente. Isto parece engraçado. Não, isso é muito bom, é muito bom. Eddie Murphy and Heather Graham. This is one of the hot scenes, because in this scene, Daisy's gonna take off her blouse. From the producer of The Nutty Professor, Bowfinger. You're gonna be a star. Steve Martin é Bobby Bowfinger, produtor de filmes da série Z, que poupou uma vida inteira para poder realizar o seu próprio filme. O seu contabilista entrega-lhe um guião para um filme de extraterrestres chamado Chuva Rechonchuda, e após enganar um dos manda-chuvas de Hollywood, que é o Robert Downey Jr., só lhe falta assegurar a presença do filme da maior estrela do momento, que é Eddie Murphy, no papel de Kit Ramsey. Kit recusa a participar no filme, e é então que Bobby Bowfinger e a sua equipa decidem continuar o projeto filmando a reação dele enquanto os outros atores lhe dizem as linhas. Convencido de estar mesmo envolvido numa conspiração interplanetária, Kit Ramsey refugia-se na Minehead, que é uma paródia da Igreja da Cientologia, o que obriga Bowfinger a contratar um substituto que é nada mais nada menos do que seu irmão gêmeo, que é Jeff Ramsey, Jeff Ramsey. Sim, esse. Como pode imaginar, isto, o resto do filme continua a partir daqui, no fim o resultado é bastante satisfatório, etc. Não vou spoiler tudo, senão não tinha piada nenhuma. Ah... Bowfinger foi muito bem recebido pela crítica, está com 80% no Rotten Tomatoes, mas não foi bem sucedido na bilheteira. Estreou na mesma semana do Sexto Sentido, e como pode imaginar... Ups! Foi completamente engolido por isso. Sim. É, Sexto Sentido, esse ele não vai ter assim grande notoriedade, pois. Nem nada disso. Não vai haver nenhum twist. Sim. É sempre a mesma coisa. Há quem diga que é a última comédia genuinamente divertida do Eddie Murphy. Eu ainda não vi o Alta Golpada, mas discordo. Acho que o Ice Spy e o Showtime são decentes. Eu também gosto de Showtime. Dão para rir. Bowfinger é exibido na próxima quinta-feira no canal Fox Movies às 8h30 da noite. Portanto, vocês que ainda não viram, vocês os dois, e toda a gente em casa, aproveitem agora para ver. Ok. Porque o filme é mesmo muito divertido. Ah, bem. Acho que nos convenceste. De certa forma, sim. Até ver. Estou tonificado neste preciso momento para ver isso. E enquanto o Eric Clapton volta... Nós mudamos temáticas. Mas ele foi-se embora. Foi. Foi beber um café. Ao Campino. É um saltinho. É uma horita, pai. É uma horita de Lisboa. Sim. Ora, filmes da semana. Aventurinha. Peixe. Perdi-te. Vá, continua. Filmes da semana. Alguém viu cá um filme que ainda não tínhamos falado, sem ser da semana anterior? Não, eu vi só filmes desta semana. Eu estou em modo exames, portanto, isso implica não ver filmes e ir ao Rock in Rio dos Pobres, que é os concertos para a televisão. Então quem é que daqui viu a Bela... Rock in Rio dos Pobres, sim, gosto muito. Quem é que daqui viu a Bela e o Monstro 3D? Eu vi o Bela e o Monstro normal. E quem já lá sobre ele, não vale a pena. Ah, pois não, não, é, não vale a pena, o filme não é o máximo. Então vamos por ordem alfabética e chegamos à Branca de Neve e o Caçador. E eu tenho que morder a língua e engolir um sapo. Isto, por acaso, fica bem num conto de fadas. Então é igual ao príncipe, assim, de um momento para o outro. Coitado dele! Ah! Este não volta à vida dentro de mim, tudo bem. E isto, por acaso, é bastante decente. É bastante decente. Eu dei-lhe 4 em 5. Talvez estivesse entre o 3 e o 4. Mas a performance da Charlize Theron, para mim, e o glorioso sotaque do Chris Hemsworth, o glorioso sotaque irlandês. O Thor, sim. O Thor aqui, sim, com o físico de Gale, não é? Ele desinchou um bocado. Desinchou, pois. Tem que ser. Tipo os insufláveis da praia. Sim. A pergunta que toda a gente coloca é, e eu já vi isto na internet: a Chris Hemsworth é ou não o novo Keanu Reeves? Não, ela tem cara de pau durante o filme inteiro, não tem? Eu vou usar o Photoshop hoje e depois respondo à pergunta. Deixa-me comparar um com o outro. Não, mas olha, sinceramente eu digo, eu acho que a Kristen Stewart não vai mal neste filme. Por acaso eu tive mais... Eu vou-te dizer, eu vou ser sincero, eu tive mais problemas com o papel da Charlize Theron do que propriamente com a Kristen Stewart. Porque a Kristen Stewart, médiazinha, normal. Agora, a Charlize Theron, existem momentos em que ela é muito boa, ou então em momentos em que ela vai totalmente over the top e é assim tipo... Ah, pois, estou a ver um filme, pois é. Assim, assim tipo... Boa, sim, está bem. Eu sei que aquela parte, não sei quantos mais anões mágicos e fadas e não sei quantos mais, não estou a ver um filme. Mas assim tipo, de repente chega a Charlize Theron e diz... Assim tipo... isto não é uma pessoa. Estavam pregos no chão. Repreendido lá fora. Sim. Então, em termos de Rainhas Más, ela continua a perder para Tilda Swinton nas Nárnias e assim. Ah, sim, sim. Mas a Tilda Swinton na Nárnia, epá, a faz favor. Embora, sinceramente dito, eu gosto muito deste filme. É divertido? Não é provavelmente aquilo que uma pessoa chama... Entretém, sim. Mas sim, é aquilo que uma pessoa poderia chamar divertido. Eu não sou coisa. Aquilo não propriamente dito, não faz assim, não sabe assim muito bem como articular o género fantasia, porque o género fantasia normalmente, as pessoas que gostam do género fantasia normalmente gostam porque podem adotar mundos, estás a perceber? E quero dizer, esses mundos têm de ter um bocadinho de consistência. Ora, a Branca de Neve foge do castelo e vai para a praia e encontra lá um cavalo e ela consegue fugir no cavalo. Quer dizer, em termos de conto de fadas, é assim como os contos de fadas estão marcados. Olha, por exemplo, estava lá o quê? Um cavalo que estava na praia e não sei quantos mais e ela fugiu nele. Em termos de filmes, nós estamos numa época um bocado cínica e é capaz de não resultar assim muito bem o facto de terem enfiado assim tipo coisas dessa maneira e o mundo não faz assim tipo inteiramente sentido, desde o Senhor dos Anéis, que ninguém consegue fazer assim tipo uma coisa dessas, que o filme pura e simplesmente deixa de fazer, as pessoas deixam de achar que faz sentido, e portanto em termos de história acaba por não resultar assim muito bem. Agora, eu acho que é um filme que é extremamente interessante, pega a Branca de Neve é misturada com o arquétipo do Messias e a Joana d'Arc, etc e tal, e quer dizer, isto é tudo mesmo num conto de fadas, portanto, apesar de não, aquilo de maneira nenhuma se passar no mundo real, a certa altura existe uma altura em que ela reza ao Pai Nosso e não sei quantos mais, e quer dizer, tu percebes que aquilo vem de um background cristão e não sei quantos mais, e é mesmo como se tivesse a ser contado uma história de uma história daquelas dos irmãos Grimm. Quer dizer, se é o filme mais espetacular em termos de história, não, mas eu gosto muito que numa época em que temos esse tipo de blockbusters, tipo Battleship, que nos tentam bater com efeitos cada vez maiores e não sei quantos mais e coisa, aproxima-se esta coisa ainda maior e vai destruir todo o herói que é muito pequenino. Esse tipo, eu gosto de um filme que não só é muito bonito de se ver, é muito bonito de se ouvir, E é muito bonito de... em termos de ritmo e etc, porque este blockbuster lá para o fim perde-se um bocado. Este blockbuster pura e simplesmente deixa pausas para poderes respirar, e é o mais contemplativo e coisa, e olha para esta coisa que aqui é tão bonita e faz favor, quer dizer, não existe tanta história que possa servir para um filme tão comprido como este, que é 126 minutos, quer dizer, eu não me importo nada com 126 minutos, não me importo nada com 296 minutos. Mas quer dizer, para uma pessoa normal, que não seja assim tipo um filme movie junkie, é capaz de ser um bocadinho puxadote. E quero dizer, eu acho que a história é um bocadinho stretched out demais para... também é um bocadinho stretched out demais para poder ser contida nesses 126 minutos, quando podia muito bem ser contada em menos 20 minutos do que isso. Mas pronto, também ninguém é perfeito. Eu acho que este Branca de Neve e o Caçador é bastante, este é um filme que estava extremamente bem feito. É um filme que é inteligente na maneira como ele pega nas coisas, e estou muito interessado em saber como é que o Rupert Sanders irá sair depois da Branca de Neve e o Caçador, o que é que ele poderá vir a fazer a seguir a isto, agora que já sabe mais ou menos como é que ia fazer um filme a sério e não sei quantos mais. Quero saber o que é que ele pode vir a fazer a seguir. Sabes que eu fazia videojogos, isso nota-se bem. Nota-se bem em muitas sequências. Sim, sim. Principalmente nos efeitos especiais. Quando tu estavas a comparar a Bella Swan. Stewart ao Keanu Reeves, ela não tem a inexpressividade dele, mas tem uma coisa própria dela, que é o ataque de asma. Eu não sei se já reparaste isto, António. Uma cena que ela faz tipo com o peito e com o pescoço e tudo, que estás a tipo... Pá, vê os filmes não, dela. Não é ataque, não é quem ataque acabou de vir à superfície e está a tentar respirar, é? Pá, parece que está a ter um ataque de pânico. Não é ataque de asma, é ataque de diabetes. Vai ver o Panic Room e vais perceber que é diabetes e não é asma. Por mim, desde que seja um ataque. Sim. Tudo bem. De seguida temos o Cosmópolis. A Cosmópolis podemos deixar para o fim, porque é o... faz parte aqui do festival. Está bem. Então vamos falar do Walkout. Walkout de segurança máxima. Conta-nos. Ora, o Walkout de segurança máxima é um filme fraquinho. Pronto, eu admito que é um filme fraquinho, deu 3 em 5. Mas... é fraquinho e deu 3 em 5. Epá, é fraquinho, mas entretém. Entretém. Isto quando, começa entretém a ser fraquinho, quando começa a ser fraquinho, é 2. É fraquinho no ponto é que não tem nada de novo. Não nos traz nada de novo, nem anti-herói, nem em história, nem no... nem fazer abrir sentido. Aspas, romance. Pá, mas os vilões são engraçados. O gajo é engraçado na do Spaggery. A história, depois também há um twist. Mas durante os 99 minutos deste filme, foram... eu apreciei-me gritar. Eu não. Eu gostei bastante deste filme. Epá, não, sério, este filme é tão barato! Este filme é tão barato! Sabem o que é que isto me faz lembrar? Isto faz-me lembrar, assim, este filme foi produzido pelo Luc Besson. E é igual às 300 mil histórias do Luc Besson que o Luc Besson já fez. Faz com que o filme do Escape from New York pareça... um filme extremamente moderno. E aquilo tem uns production values tão maus. O Besson também ajudou a escrever, aparentemente. Oh, muito obrigado. Ele é basicamente... ele vai para a cama e encontra lá guiões perdidos. Praticamente todos os dias. Existem pessoas que têm hackers na cama e ele tem guiões na cama. Já o colombiano tinha sido uma pseudo-sequela para o E.ON. O gajo vai pegar em muita coisa. Ah, não, quer dizer, aquilo... mas não é preferível ele andar a fazer lockouts do Cartoon e Minimeus e coisas desse tipo? Eu acho que tanto um como o outro pode ser coisa. Eu tenho de dizer, não vi nenhum Arthur, nenhum. É que o lockout, é um filme de ação com o Luc Besson. E tem o Guy Pearce, que é até um ator que a gente gosta bastante e que aparece poucas vezes. Fixe, pá. O lockout é fixe. Sim. É o único que eu posso dizer, é fixe. Olha, eu vou-te dizer o que é que eu acho. É barato, mas é fixe. O que eu acho é que o Luc Besson chegou aos estúdios da Europa Corp. E disse precisamente isto. Vite! Nous avons de ir au Leroy Merlin! 50% de desconto em alumínios! Que alguém que escreva um argumento que meta muito alumínio! Muito alumínio! E os linóleos são grátis ou sim! Incluam isso no argumento! Linóleos! Alumínio! Alumínio! É preciso notar que o meu sotaque francês não é assim uma coisa assim muito grande, portanto eu vou pedir aqui ajuda ao Google Tradutor, portanto eu vou ver como é que se soa. Vais replicar. O tradutor, o que é que ele diz? Peraí. Não posso crer. Não bombas mais que isso. Traduta baixinho, rapaz. Nous avons de l'Irolera Merlin. 50% taux de déconto en aluminio. Quelqu'un peut escrever un argumento que me t'a aluminio. Isto parece a pior peça de teatro de sempre. E o linoleo são cases gratis aussi. Inclui a missão no argumento. Aluminio. Quero só dizer, para quem vou fazer um sneak peek do que se passa atrás dos microfones. O António escreveu este texto a meias em inglês e em português. Não, em francês e em português. E a tarefa do tradutor do Google foi notável, pronto. É só isso que tenho a dizer. Bom. Cosmópolis, não é? Cosmópolis. Não, tenho a dizer um monstro de Paris. É fraquinho, tem uma cena espetacular, já disse isto na semana passada. Pronto, continua. Cosmópolis. O Cosmópolis... eu, por isso, simplesmente, eu acho que não, eu não vou para um lado de ser chato, nem vou para o lado de ser muito interessante. Eu acho que é interessante a história de um tipo que, basicamente, a crítica que está aqui a ser feita é, basicamente, um capitalista que, por isso, simplesmente, chega à conclusão que ele foi ultrapassado e, portanto, por isso simplesmente se deixa destruir a si próprio. Agora, o único problema que eu vejo aqui, que é uma das coisas que eles falaram aqui, que o sistema capitalista, por isso simplesmente, tem de ser... quem é ultrapassado é por isso simplesmente destruído e não sei quantos mais. Agora, o único problema que eu vejo aqui é que, primeiro, o diálogo... Coitadinho, é um bocado sintético demais para... É suposto uma ser assim. É suposto ser assim, mas estás sempre consciente que estás numa sala de cinema e não sei quantos mais. Não estás a ver pessoas a falar, não é, por exemplo, como o Woody Allen, que faz precisamente este tipo de diálogo, só que ele fala 3 mil vezes melhor e, portanto, não tens a noção que... tens a noção que estás a falar com pessoas, estás lá a ver uma cena com pessoas em vez de ser... duas personagens a falar uma com a outra. Tens a noção que tens duas pessoas à tua frente a falarem. E depois tem outra coisa que é assim, inteligente, uma pessoa ver as coisas em perspectiva e, portanto, vês o... é como aquela coisa das derivadas, estás a perceber? Em que existe uma derivada e consegue dizer-se qual é que é a parte que está curvada para cima e que está curvada para baixo. Eu realmente estava estranhando onde é que tu ias com isso, a falar de matemática a esta hora, mas pronto, continua. Quando tu derivas uma vez, dá-te informações boas sobre a função que tu tens. Quando derivas duas vezes, dá-te coisa. Agora, quando derivas cinco vezes, epá, pura e simplesmente da informação toda que tu querias saber, pá, perde-se totalmente no meio da história. E quer dizer... Eu não acho que seja um filme mau. Não acho que ele... O que algumas pessoas têm a dizer, que é demasiado inteligente para o seu próprio bem. Eu não acho que nenhum filme é demasiado inteligente para ser o próprio bem. Eu acho que isso é pura e simplesmente estupidez, né, que as pessoas digam. Eu acho que pura e simplesmente entra em tantas tangentes que pura e simplesmente acaba por... fazer sentir que é um bocado vago demais para aquilo que está a tratar, e precisa ter uma componente um bocadinho mais terra a terra para realmente ter coisa. Não existe nenhum manifestante que se vá manifestar porque o mundo é demasiado contemporâneo. Eu acho que o mundo está demasiado contemporâneo. Não pode ser. Bom, sim. Estás bem? Estou bem, sim. Esqueci-me de fazer um sketch ainda há bocado. Bom. Há sempre tempo nesta vida. E eram os filmes que temos para esta semana. Se queres falar no Monstro em Paris. Já falei. Até passamos música e tudo. Ai, esta cabeça. Então, para esta semana, estamos despachados. Senhor estamos, Pedro, sim. É sempre um prazer. Muito obrigado. Sr. António, idem, idem, aspas, aspas. Sim. E antes de despedir-nos, quero deixar aqui uma mensagem especial. Tan, tan, tan. Queres que eu ponha música romântica? O que é que faltou nesta semana? O que faltou nesta semana? Sim. Gomas. Faltou Fassbender. Faltou a Oref. E porquê? Porque este fim de semana vamos ter em exclusivo na internet, e só na internet, uma emissão especial do Director's Cut, em que vamos dissecar, e talvez a palavra mais apropriada, tendo em conta estamos a falar de Chest Bursts e Xenomorphs e Aliens, não spoiler, vamos dissecar... O Count Chocula veio aqui, seria o Drácula de Chocolate. Eu preferia o chefe sueco, mas pronto. Vamos dissecar o Prometheus. Numa edição especial da Vamos dissecar o Prometheus. O que é que foi? Vamos dissecar o Prometheus a levar aquele chefe sueco. Ninguém percebe o que é que o chefe sueco está a dizer. Vamos dissecar com o chefe sueco, com aqueles dois velhotes lá em cima no balcão também. Eu sou o outro velho. E em especial vamos... Epa, ainda passa. Em especial vamos falar do Fassbender, que muitos dizem que é a melhor parte do filme. Mas vão ter que chegar para o fim de semana para saber. Portanto... Já sabem como é que é. Aberta spoiler. Sim. Esta semana de música, o que é que nós temos? Temos outro Will Smith, que nesse caso é o Wild Wild West, que é de um filme muito fraquinho, mas que eu acho que existe um não sei... Se você um sei diria, qual. Se tu vires aquilo com com não sei o quê, de não sei quantos mais... Por favor... Se tu vires aquilo com os olhos que vais ver... Ao contrário do que eu costumo fazer. Não, eu vejo com os ouvidos, peço desculpa. E vejo também com o nariz. Eu acho que vou chamar isto por um Arts of Darkness. Sim, os outros sentidos servem para alguma coisa, mas pronto. Sim, mas se tu a vires o filme com um olhar que não seja assim, tipo... Se tu olhares para aquilo com o olhar certo, não é assim tão mau... É fraco, mas não é mau. É apenas fraquinho. Até para a semana. Beijinhos. Beijinhos. Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada. None of this. Six gunning this, brother running this. Buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the vibe. Watch your step, we'll flex and get a hole in your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W-E-G. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West, Cisco, Cisco. Once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapped or die, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that riffing you did. Front and center, now where you lip at, kid? Who that is? A mean brother, bound for your health. Looking damn good, though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons, too. Ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns go, see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quickest they is. Did I say I'm the slickest they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, Loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild, wild, wild, wild, wild west. When I roll into the wild, wild, wild west. When I stroll into the wild, wild, wild west. When I bounce into the wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild. don't even think about it. Six gun weighing a ton, 10 paces and turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around, see where the bad guys ought to be found and make them lay down. The defenders of the West, crushing all pretenders in the West. Don't mess with us, cause we in the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West, when I stroll into the Wild Wild West, when I bounce into the Wild Wild West. Estás a gravar, não é?